Hemisphere. Eu vou acabar com o Kakaroto e depois eu vou atrás de vocês. Esse programa é de mais de 8 mil! O seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto, hoje sozinho, e hoje vamos falar de música, mas não vai ser uma mixtape, e sim, nós vamos falar do anime que é 10 de 10 da temporada quando assisti, que é Boat the Rock. Isso aí, gente, vamos falar de Boat the Rock? Pra começar, é uma temporada só por enquanto, são 12 episódios, transmitido entre 9 de outubro e 25 de dezembro pela TOCMX, BS11, GTV, GYT, MRT, MBS, RKB, ATX e a UAU. Tem aqui no Crunchyroll, Crunchyroll patrocina nós, então aproveitem e assistam. Dirigido por Keiichiro Sato, de Ascendance of a Bookworm, como o Key Animation. Aquele da menina que treinou por 300 anos matando slimes e maximizou seu próprio nível, como o Key Animation. E como o Key Animation também de Mob Psycho 100, terceira temporada. Foi produzido por Aniplex Robuncha, que é a editora que publicou o mangá. O estúdio é a Cloverworks, de Spy Family e Yakusoku no Neverland, Seishunbu Taiyaro wa Yumemiru Shoujo no Yume Ominai. A fonte é um mangá de 4 painéis, né, conhecido como 4Coma, e a duração é em média de 23 minutos. Se você der uma olhada na Crunchyroll, você vai ver que é realmente 23 minutos por episódio. Temos como tema de abertura Seishun Complex, da Kesoku Band, que é a banda do anime. Temos como encerramento 1, Distortion, também da mesma banda. Cara a Cara, como encerramento número 2. Nanigawa Rui, também da mesma banda. E Korogaru Iwa, Kimi ni Asaga Furu, também da Kesoku Band. E tem músicas inseridas ao longo da animação, como Ano Band, Guitar Tokodoku to Aoi Hoshi, Seizani Naretara, a minha favorita, que é o Asurete Yaranai, e o Atashi Dake Yurei. Inclusive, essa última foi tocada pela Sick Hack, que é dentro do próprio anime. O mangá em questão, ele foi lançado no dia 19 de dezembro de 2017, publicado pela editora Robuncha, na revista Manga Time Kiraramax, de autoria de Aki Hamadi, fazendo história e arte, com serialização anual. São 5 volumes até agora, com o 6º em andamento. Lembrando que Aki Hamadi não é a autora de K-On. Por mais que são temáticas similares e a história também é similar, não tem nada a ver com K-On. Isso porque também as obras, elas são bem diferente se você notar, tirar a parte que é similar. Belezinha? De resto, gente, o anime é sensacional. Eu vou trazer para vocês aqui a trama. Desejando fazer amigos e realizar shows ao vivo com uma banda, a menina solitária e socialmente ansiosa Hitori Goto, como a apelidada de Boichi, né? Devota seu tempo tocando guitarra. Em um dia destinado, Boichi conhece a baterista extrovertida Nijika Ijichi, que a convida para a banda dela, a Kesoku Band, quando a sua guitarrista, Ikuyo Kita, foge antes do primeiro show. Logo depois, Boichi conhece a sua última colega de banda, a interessante baixista Ryoha Yamada. Apesar de sua primeira performance ter sido abaixo da média, ou seja, ter sido ruinzinha, as garotas seguem em frente por causa do amor que sentem pela música, e logo a Kita volta pra banda. Momento Kita! Kita! Encontrando felicidade em tocar, Bote e as integrantes da Kesoku Band se entregam à melhora como músicas e aos seus dias escolares. Mano, assim, não tem vilão. É um anime que é bem interessante porque você vê a paixão das meninas pela música, você vê a Bote sendo a menina mais introvertida do mundo e aos poucos, conforme vai conversando com as meninas, convivendo com elas e tocando, que é o mais importante, ela vai chegando muito, muito longe a respeito de Bote the Rock. Agora, vamos às nossas personagens principais. Temos a Hitori Goto, que é a protagonista da história, é a guitarrista solo. Mano, ela toca pra caramba. Tipo, ela não é que ela ficou lá praticando e não foi a lugar nenhum. Ela tem um canal com milhares de inscritos e ninguém conhece ela porque ela não mostra o rosto. Justamente por ela ser ansiosa socialmente falando, ela tem aquele distúrbio de não gostar de multidões, ela morre de ansiedade quando ela tá dentro de uma loja, qualquer uma. E isso a gente pode ver a evolução dela ao longo da história. Quem presta voz pra ela no Japão, infelizmente, não tem dublagem no Brasil e também não tem o mangá no Brasil. Então, tudo é só do Japão. A voz emprestada a ela é de Yoshino Aoyama. Ela fez o Mark e a Alicia em Yakusoku no Neverland, a Renée em Isekai wa Smartphone Totomoni e a Guri de Irenai Bukun. A Nidika Edith, ela tem uma personalidade solar, gente. Vamos dizer assim, ela é extrovertida, ela gosta de incluir as pessoas ao seu redor e ela é aquele tipo de pessoa que você gostaria muito de ter junto com você. Ela vamos dizer assim, que a Nidika é a colinha que junta todo mundo, mas sem ela ser chata, entende? Isso daí é um barato. E ela é a baterista da equipe, da banda, né? A voz emprestada a ela é de Sayumi Suzushiro, que fez personagens como a Akira Ono, personagem principal de High Score Girl, Hana Sunomiya, de Ijira Naide Nagatoro-san, segunda temporada, ou como eles chamam de Second Attack, e Kei Shirogane, a irmã do presidente em Kaguya-sama, Wakakura-setai, Tensaitachi, Norenai, Zuno-sen. Ela aparece um pouco na primeira temporada, mas o debut dela mesmo é na segunda. Isso, nossa, essa menina tem uma amplitude vocal muito, muito boa, gente. Sem zoeira. Temos aqui o carisma da equipe, né? Mesmo que a Nidika ela seja a colinha que junta todo mundo, a mais extrovertida, a cara da banda, a vocalista e guitarrista base é a Ikuyo Kita, é a Kita-chan. Que, ela tem uma... Ela é extrovertida, ela gosta de brincar com todo mundo, quando ela se esparrama, não tem quem junte. Então, é um barato essa menina. E a voz é emprestada a ela é de Ikumi Hasegawa. Com personagens como a Lambda, de Kage no Jitsuryoku Shani Naritakute, Azusa, de Yofukashi no Uta, e a Aisha Utgard, de Genjitsu Shugi Yusha no Kokusai Kenki. Mano, são muito, muito, muito experientes essas duas. Tanto a Sayumi quanto a Ikumi. As duas são bem experientes, mas a mais experiente do elenco ainda está por ver, gente. E pra terminar a banda, nós temos a Ryo Yamada, que é a baixista. Ela é aquela tipo de menina que é descolada, gosta de sempre estar com as roupinhas bem, como posso dizer, descoladas. Ela tem um perfil mais calmo, mas ela não aguenta e sempre está comprando instrumentos e está sempre sem dinheiro, tentando pegar comida e outras coisas das outras meninas. E isso gera momentos hilários, porque como vocês podem saber até o presente momento, o Bot the Rock é um anime de comédia, gente. E isso daí, vocês racham o bico com cada situação que vocês pegam pelo caminho, mano. É um barato. A voz emprestada a Ryo Yamada é a Saku Mizuno, que, entre outros personagens, ela fez a Jutsetsu Yu, de Kokyu no Karas, a Rena Hananoi, de Selection Project, e infelizmente ela só tem 3 personagens, sendo Arioh Yamada a terceira. Ela é novatíssima. Pelo menos no My Anime List, que é a fonte de onde eu tiro toda essa questão, ela só aparece com esses 3 trabalhos: Kokyo no Karas, Selection Project e Butch the Rock. Beleza, gente? E por fim, nós temos 2 coadjuvantes muito importantes na história, que é a Seika Ijichi, que é a irmã mais velha da Nijika, e a gerente do barzinho chamado Starry, que é onde elas fazem o primeiro show, fazem a audição para poder se apresentar e tudo mais, e acaba sendo como meio que um lugar que elas sempre estão ensaiando. Isso daí é um barato, a gente vê como funciona, inclusive, o underground de algumas bandas lá no Japão. Isso daí é bem interessante. Inclusive, se você... eu vou trazer aqui no post, tem um vídeo que o pessoal fez uma peregrinação pelos lugares de Butch the Rock, e o mais legal é que eles não conseguem muito filmar dentro do barzinho, porque os donos proibiram, e que as bandas underground lá no Japão não são tão bonitinhas quanto a Kesoku Band, né, gente? Pelo amor do Santo Cristo. Voltando à nossa pauta, a Maya e a voz emprestada da Seika Ijichi é a Maya Uchida, que é, sem dúvida, a mais experiente do elenco, porque ela fez muitos, muitos papéis, entre eles a Oketsuke Jo, que é a recepcionista da guilda de Goblin Slayer, a Melt Kill Meromark, de Tatenoyushi no Nariagari, o Herói do Escudo, né? A Katarina Klaes, de Otome Game no Hametsu Flag Shikanai, Akuyaku Hejo ni Tensei Shiteishimashita. Remefura, né? Porque, putz grila, vocês sabem como é que é anime de light novel, né? É absurdo. Mas Katarina Klaes, a nossa querida porta. Maya Uchida é sempre diversão na certa. E nós temos, por fim, a Kikuri Hiroi, que é a baixista da banda Sick Hack, é amiga da Seika e serve como conselheira para as meninas da Kesoku Band, principalmente a Bote, em um dos episódios em que as duas tocam na rua. Obviamente, a Bote com a guitarra e a Kikuri com o baixo dela. Nunca tendo tocado a música, ela se mostra uma música muito, muito, muito habilidosa. Ela só é meio beberrona demais. E isso dá algumas cenas bastante engraçadas. A voz emprestada a Kikuri é da Sayaka Senbonji, que, entre outras personagens, ela faz a Shuna, de Tensei Shitara Slime da Taken, a Koyamori de Yofukashi no Uta e a Haru de Beastars. Nerdmaster ia adorar falar da Haru. Mas enfim, gente, a história ela gira em torno da Bote e o quanto ela tem medo de público. Ela tem esse problema aí de ansiedade social, e isso é muito bem explicado em todos os 12 episódios. Você mostra o quanto que ela é reclusa, mas ela não é hikikomori. Ela é reclusa porque ela tem essa ansiedade social, ela não consegue se misturar com as pessoas, porque ela morre de medo de ser rejeitada. Então, nesse ponto, gente, é interessante vocês verificarem que quando ela se encontra com a Nijika, ainda no primeiro episódio, ela tá se tremendo todinha de medo. E aí as duas conversam, a Bote fica mais calma, aí a Nijika leva a Bote pra conhecer a Arioh, e aí as três conversam sobre uma determinada guitarrista que foi embora e que deixou a banda na mão. E quando a gente descobre nos episódios seguintes que é ninguém mais ninguém menos que a nossa querida Kita-chan. Que por acaso, ela tem uns momentos muito engraçados que ela, como a Kita-chan é muito empolgada, porque ela é muito extrovertida, é uma das meninas mais adoradas do colégio, e ela tá sempre colocando os outros pra cima. E isso daí é um barato, porque você vê a menina que é socialmente ansiosa, ela vai perdendo essa ansiedade porque ela encontrou amigas que podem dividir todos os momentos com ela e que estão lá pra tirar ela de qualquer enrascada que ela se meta. Isso daí é um barato, gente. Sinceramente, um barato. Quer ver só uma coisa? Eu vou buscar aqui na Crunchyroll. Os nomes dos episódios relacionados aqui, já que o episódio vai ser bem mais curto do que o normal, nós temos o episódio 1, Bote Rolando Sozinha. O 2, Vejo Você Amanhã. O 3, Esteja Bem Aí. O 4, Jumping Girls. Garotas que pulam, né? É que os títulos estão em inglês. O 5 é Flightless Fish, peixe que não voa. O 6, 8 Views, que são 8 visões. O 7, To Your House, para sua casa. O 8, Boat the Rock, que é o nome do anime. O 9, Enoshima Escar, que eu também não sei o que é. O 10, After Dark, depois da tarde, né? O 11, Duodecimo Sunset. E o 12, Morning Light Falls on You, que é o nome de uma das bandas, que é o nome de uma das músicas, inclusive. É bem interessante isso daí, gente. E assim, foco para os episódios, o episódio 12, que é quando elas se apresentam no festival da escola da Bote e da Kita. Sendo a Nidika e a Ariô não fazem parte da mesma escola. Mas a Ariô já estudou na escola da Bote e da Kita, porque a Kita vive chamando a Ariô de senpai. E também ela chama de senpai porque a Ariô e a Nidika são as meninas mais experientes dentro da banda. Fazem parte da banda mais tempo, né? E assim, o anime é extremamente empolgante, gente. Sem zoeira. E eu recomendo vocês fortemente, porque fala de várias temáticas em que você se identifica. Principalmente eu me identifiquei com a Bote, porque, como vocês já devem ter ouvido em episódios anteriores, eu tenho TDAH, sofro um pouco com isso. E a Bote sofrendo com ansiedade social, encontrando nos amigos um ponto que possa contar. Isso daí é muito importante, gente. Sem zoeira alguma. De resto, eu agradeço vocês por terem ouvido esse episódio curtinho. Vai ter no máximo aí uns 17, 20 minutos. Mas é pra vocês não ficarem sem episódio. É um anime muito bom mesmo. E espero que vocês vão assistir, porque por mais que ele seja um anime ali de 2022, ou seja, conhecido como ano passado, é da temporada de verão do ano passado, eu sugiro fortemente que vocês assistam, porque é um anime que ele é leve. Você pode assistir sem ter problema nenhum e você pode curtir as músicas depois. Eu venho ouvindo uma das músicas, que é a minha favorita, várias e várias vezes, que é o Asureta Yaranai, eu nunca esquecerei, desde sempre, gente. Então eu peço pra vocês, mano, assista, porque é muito foda. Fiquem aí com os nossos agradecimentos e outras questões, e aí até o próximo episódio. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você curte o Animesphere, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos, como, por exemplo, venha se tornar padrinho. Com contribuições a partir de R$1, você já consegue. E todo apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Ajude a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Animesphere e editado por Fire Falcons Editions. Obrigado e até a próxima!